Ok, maninha, você vai dançar no funk com Porto Bahia, que agora dominou todos os bailes do planeta. Aqui é Júnior, decolando e detonando de tudo pra todo mundo. Vem, maninha, vem, tchutchuca, popozuda, vem, bebê. Olha só como ela vem, olha só como ela vem. Vou falar, não me nega não, blusinha de silicone, sandalinha de cristal. Olha só como ela vem, olha só como ela vem. Vou falar, não me nega não, blusinha de silicone, sandalinha de cristal. Olha só como ela vem, bebida. Vem, bebida. Vem, bebida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, olha. Vem, bebida. Olha, olha, olha. Demorou. Yeah.